só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Nada é maior que esse amor, nada é maior que esse amor.